Transporte e ferro. Solo Chanel 6310, nosso gate é o número 6 para pushback e acionamento. No novembro da Santa, estamos na posição 10, no pátio 1, estacionado. Obrigado. Gente, boa noite, Tango, quilo novembro. Ok, boa noite, um bom ano para vocês. Obrigado. Comissa 04, Lima. Alfa Juliette, portão 2, boa noite, 04. Alfa Juliette 2.